Ai daqueles que levantam contra os filhos de Israel, pois Deus ama aquela gente e a considera fiel. Até hoje nunca houve quem a pudesse vencer, pois o braço do Senhor se manifesta com poder. Não há povo mais marcado, mais provado e mais sofrido, pelo mundo maltratado, porém jamais foi vencido. Israel mais do que nunca, hoje está alicerçado. É o país das maravilhas, é o país mais desejado. Das mãos do rei Faraó, e levou pelo deserto os descendentes de Jacó, e na terra prometida o povo se estabeleceu. Foi no meio dessa gente que o Redentor nasceu. Não há povo mais marcado, mais provado e mais sofrido, pelo mundo maltratado, porém jamais foi vencido. Israel mais do que nunca, hoje está alicerçado. É o país das maravilhas, é o país mais desejado. Onde não brotava nada, muito verde apareceu. Hoje há campos irrigados, o deserto floresceu. É o país mais cobiçado que há debaixo deste céu. É o celeiro do mundo, onde mana leite e mel. Não há povo mais marcado, mais provado e mais sofrido, pelo mundo maltratado, porém jamais foi vencido. Israel mais do que nunca, hoje está alicerçado. É o país das maravilhas, é o país mais desejado, é o país das maravilhas.